parte dessa solidão. Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar na hora em que você voltar. É, a minha carta destaque de hoje, ela vem de Paraná, vem lá do Paraná, é. Carta da mulher sem esperança de algum lugar do Paraná. De onde será, hein? O que, que será a historinha dela? É já que nós vamos saber, né? Carta da mulher sem esperança de algum lugar do Paraná. Por que, que será que ela está sem esperança, tadinha? Ai, ai, ai. Mas você também quer mandar sua cartinha de destaque aqui pro Maurício, fica à vontade, viu? Pode escrever, pode participar, pode mandar pela caixa postal, pode mandar através do site do www.radioestudiobrasil.com.br, que afinal de contas, da forma que você achar melhor participar, chegando às minhas mãos, eu faço o possível para te atender o mais rápido possível, tá? Eu faço o possível para te atender o mais rápido possível. Gostou? Pois é. Vamos trazer o Agnaldo Timóteo para cantar A Casa do Sol Nascente. There is a house in New Orleans. Não, mas aqui é a versão já. Roda lá o Timóteo, vamos nessa. A casa do meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Amigo é aquele que aparece quando você menos espera. te ajuda mesmo sem você pedir e te ama, mesmo com todos os seus defeitos. Se você tem um amigo assim, cuide, ame, proteja, porque eles estão cada dia mais raros. A grande verdade, né? A gente tem que valorizar aqueles que realmente são amigos, aqueles que estão aí do lado, que estão aí sempre acompanhando a gente e que, na verdade, entenda a gente assim como a gente é. Que a maioria aí tem muita gente que só é amigo por interesse. E desses aí eu corro léguas, léguas e léguas, não quero nem papo. Quando eu vejo alguém que se aproxima, mas eu percebo, parece que eu sinto o cheiro no ar, quando é alguém que está querendo aí apenas se aproveitar da oportunidade, meu amigo, eu dou uma descartada na hora, já mando caçar logo outro rumo, que não estou nem afim de papo. E tem que ser assim mesmo, dá cartaz da vez para quem está afim só de aparecer, negativo. Vamos fazer uma dobradinha agora? Vamos? Vamos trazer então duas músicas, o Andy Gibb, Our Love, e depois o Fagner, Revelação. Opa, roda lá, menino! Dream. dia vestido de saudade viva, faz ressuscitar casas mal vividas, camas repartidas, faz se revelar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto e amordaçado, volta a incomodar. Oi. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Quando a gente tenta de toda maneira dele se guardar, sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Volta a incomodar. Vai incomodar. Falei num programa agora esses dias aí, não me lembro, né? É porque eu não gosto de abordar certos temas como política, religião, futebol, que sei, sempre cada um tem a sua preferência e sempre gera discussão, sempre gera briga quando você começa a discutir esses assuntos, não é? Mas eu estava falando aqui sobre esses programas assistenciais do governo federal, essas bolsas miséria que é para prender o povo e fazer com que o povo se torne vagabundo e que não queira trabalhar mais. Porque a gente vê a força de trabalho, a gente vê gente aí com capacidade de trabalhar, que tem disposição e que tem emprego à disposição e não quer trabalhar para não perder esses benefícios do governo. E aí me ligaram, né? Me ligaram aqui dizendo: olha, Maurício, eu acho que você está conversando muito, você está falando demais de coisa que você não deveria falar. Eu falei: olha, não adianta vir com esse tipo de conversa para mim, que eu não tenho medo de vocês, eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não dependo de vocês, eu não dependo dessas bolsas esmola que vocês ficam dando aí para segurar o povo. O povo é que é bobo. Infelizmente, o povo é carente e necessitado. Aqueles que realmente são carentes, é porque as pessoas falam as coisas, mas não percebem que a gente também tem outra forma de dizer as coisas. Eu disse que eu acho até um certo ponto válida essa postura, porque nós temos muita gente no bolsão da miséria passando fome. Essas pessoas realmente precisam de um auxílio, de uma ajuda. Mas, de tabela, eles estenderam tanto esse programa para as pessoas que não têm essa necessidade toda, que acabaram criando, então, essa geração de vagabundos. É isso é que eu estou... Entendam, por favor, não vou nem pedir pelo amor de Deus, não, porque aí eu não quero colocar Deus nessas coisas, não. Mas entendam, por favor, vocês que são tão burros e ignorantes aí, que o que eu estou dizendo é o seguinte: o programa em si tem uma função social, sim, tem. Mas para aqueles que realmente precisam, aqueles que são, que estão aí passando fome. Agora, esses que a gente vê aí que estão fortes, que têm disposição de trabalho, que têm trabalho à disposição para eles aí também, né? E ficam aí se recusando a trabalhar para não perder o benefício do governo. Isso aí é um absurdo. Isso aí tinha que acabar. Isso aí é clientelismo. Isso aí chama-se prender a pessoa pela necessidade e prender com incentivo. É por isso que vocês ganham voto aí, né? Ficam ganhando voto aí e trazendo povo no cabreço, né? Fazendo com que o povo seja cordeirinho, massa de manobra. Isso aí eu não admito de forma alguma. Eu não tenho essa capacidade, eu não sou tão mal esclarecido a esse ponto de ficar aí me sujeitando a esse tipo de opressão que fazem com essas bolsas misérias, com essas bolsas esmola, né? Chega, não vou falar disso aí mais não. Vou trazer agora o Maurício Fares para cantar. Você não tem coração. Ai, não tem mesmo não. Você é ruim que é danado, viu, Maurício? Roda lá, menino. Você não tem coração. Acreditei na sua história e lhe entreguei meu coração e meu amor. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Porém agora estou arrependido, porque fui traído, você me enganou. Quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu lhe amava, eu lhe queria, você chegou a ser razão do meu viver. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado me fará sofrer. Porém agora está tudo acabado, você do meu lado me fará sofrer. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu passado foi escuridão. Eu descobri que o seu caminho está cheio de espinhos, você não tem coração. Eu não lhe quero mais aqui do meu lado, porque seu... Programa Maurício Fares. A vida do campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pequenos pormenores que ganham uma especial importância precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao nosso estimado auditório Prosa Rural. Um espaço diário de 15 minutos produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde abordamos questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam diretamente relacionadas com o país de origem, ou seja, o Brasil.

disfarçar a falta que ela faz. Também não quero que ela saiba como estou vivendo. Não dá pra retirar as marcas deste amor tão louco. Eu sei que aqui ausente dela estou quase morrendo. Solidão que dói, destrói a gente. Coração doente de saudades dela. Eita que soluça, alma que entristece. Vou morrendo aos poucos de amor por ela. Estamos apresentando o programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Fares. Eu estava falando agora há pouco aqui sobre esse negócio ficarem aí ameaçando, e quando você diz alguma verdade as pessoas se revoltam, né? Ficam aí querendo dar uma de puxa-saco. Agora, veja só, o que você tem, todo mundo pode ter. Mas o que você é, isso ninguém pode ser. E uma coisa eu sou, sincero, eu sou direito e honesto. Eu não vivo às custas de ninguém, eu vivo às custas do meu trabalho. Eu vivo às custas daquilo que eu contribuí a vida inteira trabalhando para conseguir. Então, hoje, se eu sou um homem aposentado, se eu tenho salário aí, mas eu fiz por onde que eu contribuí com a Previdência Social durante 45 anos, porque eu trabalhava em dois, três lugares ao mesmo tempo e cada um recolhia. Então, hoje eu não dependo de ninguém para me sobreviver. E aí, agora, esses que vivem aí puxando o saco pendurado, deveriam entender. O que eu tenho, né, o que eu sou, isso aí ninguém pode ser. Ninguém me tira o meu direito de ser e livre e independente. Vamos rodar agora o Prince. É Purple Rain. É uma música que também fez muito sucesso e é muito bonita. Roda lá, menino. I never meant to call you in pain. Rapaz, tá preparadinho tudo aí agora? Então tá na hora, gente. É o momento da nossa carta destaque. E agora, a carta destaque do ouvinte. E a carta de hoje é da mulher sem esperança de algum lugar do Paraná. Olha o que ela diz aqui. Olá, Maurício Fares, meu amigo, tudo bem? Tatati, patatá, tudo bem, menina. Um prazer muito grande poder teclar com você e participar do seu programa, que é bom demais. Obrigado, bondade sua, menina. Maurício, eu sou uma mulher de 28 anos, mas nunca tive muita sorte no amor, não. Eu sou viúva, me casei aos 17 anos, tive 3 filhos, mas a minha felicidade durou pouco. Durou apenas 5 anos, porque o meu marido foi vítima de um acidente de moto e veio a falecer. A nossa vida era uma vida simples, sem luxo, mas tínhamos aquilo que precisávamos para viver. Depois que ele morreu, Maurício, a vida ficou mais difícil para mim, pois com as crianças pequenas, eu tinha que sair para trabalhar, então eu tinha que deixar as crianças na creche. Minha mãe me ajudou bastante, Maurício, mas ela é uma mulher muito doente e vive mais em hospitais do que em casa. Ela até disse que cuidaria das crianças, mas como é que eu posso deixá-las com ela se ela só vive nos hospitais? Depois de 3 anos que meu marido morreu, Maurício, eu fiquei conhecendo um outro rapaz que já tinha sido casado também e tinha 2 filhos, mas eles viviam com a ex-esposa dele. Ele estava com a minha idade na época, 25 anos. Então falou que era para me juntar a ele, que ele se encarregaria de me ajudar na criação dos meninos. Olha, Maurício, eu aceitei. Então eu vivia mais em casa cuidando dos meninos. Foram quase 3 anos de felicidade, mas novamente o destino ingrato bateu na minha porta. Esse meu homem sofreu um assalto e o bandido deu um tiro na cabeça dele. Ele morreu na hora. Hoje eu me encontro novamente só e abandonada, chorando a perda do companheiro e sem saber o que fazer da minha vida. Eu fico pensando, o que será que eu fiz para merecer uma sorte tão ingrata assim, Maurício? Será que a felicidade vai bater novamente na minha porta? Olha, meus meninos já estão mais criadinhos. Tem um com 10 anos, uma menina com quase 9 e o caçula com 7. Eu não tive sorte nos 2 casamentos e fico com medo de tentar uma terceira vez. O que você acha que eu devo fazer, Maurício? Agradeço desde já a mulher sem esperança de algum lugar do Paraná. Minha querida, sem esperança não. A gente tem que ter esperança sempre. A vida da gente é uma luta constante. A gente tem que estar sempre esperançoso de que alguma coisa de boa vai acontecer, não é? A vida, infelizmente, nos reserva cada surpresa. A fatalidade por 2 vezes tirou, acabou com a sua felicidade. Com a felicidade, sim, mas não com a sua vida. Certo? Pode ter acabado com a sua felicidade naquele instante, mas com a sua vida, não. Nossa vida nesse plano que nós estamos é uma eterna luta pela sobrevivência e pela busca da felicidade. Não são acontecimentos dessa natureza que vão te tirar o ânimo e a vontade de tentar outra vez. Não, de forma alguma. Até porque não foi nada por desacerto de personalidade, por brigas ou coisa assim, né? Se você não teve sorte no amor, não foi por nada disso, porque não teve, porque teve briga. Não, fatalidade é algo que não tem como ser evitado. Mas nem por isso devemos nos entregar a ela. Vamos levantar a cabeça, moça. Vamos pensar que o mundo é assim mesmo. Você não é pior do que ninguém não e merece a felicidade. E não venha com essa história que já está velha, porque com 27 anos... Olha, menina, ainda tem muita lenha para queimar e muita água ainda vai passar por debaixo da ponte. Velha é o mundo. É, velha é o mundo. E eu também, né? O Maurício também tá velho. Mas, não, é brincadeira. Não vou ficar brincando com essas coisas. Faça o seguinte... Dê tempo ao tempo. As coisas realmente... de repente você está aí hoje vivendo um momento assim meio triste, mas amanhã é outro dia. Cada dia, cada novo dia é uma esperança que se reacende, que se acende no nosso coração. Então, nunca diga que você é uma mulher sem... que você é uma mulher sem esperança, né? Mulher sem esperança. Não, você tem que ter esperança em alguma coisa, em alguém. Você tem que sempre ficar pensando, olha, a felicidade vai bater na minha porta. E vai sim, vai sim. É só você não ficar desesperado nessa agonia, nessa loucura, assim, nessa fissura de querer que as coisas aconteçam tudo na hora. Não. A gente tem que dar um tempinho, deixa a água se acalmar, acabar aquela fervura, e pronto, aí daqui um pouco aparece mais uma pessoa digna, decente, boa, como apareceu, você já teve 2 aí que já te fizeram, que te deram muita felicidade, vai que vem o 3º, que vem o 4º, que vem o 5º, não importa, o importante é você continuar vivendo e continuar lutando em busca da felicidade, tá bom? Pensa dessa forma, você tem todo o direito à felicidade e ela vai bater na sua porta novamente, viu? Olha, eu não sei nem o que eu rodo para você. Eu vou rodar uma música aí, eu acho que não tem nada a ver com a sua história, não. Mas, de qualquer forma, eu vou oferecer essa aqui pra você, olha só. É o Jair Adriano que vai cantar. Tudo que é bom dura pouco. É, realmente pra você durou pouco, né? Mas não tem nada a ver com a sua história, não. É apenas a música que eu vou rodar, viu? Então, roda lá, menino. Tudo que é bom dura pouco. E pra você, ó. Beijão, fica com Deus e pense que a felicidade existe. E ela vai bater na sua porta de novo, viu? Tchau, menina. Algo estranho em nosso amor está pra acontecer. Com esse olhar fugindo ao meu, não precisa dizer. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Um beijo frio você me deu, marcou a separação. Daria tudo pra prender você no meu coração. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus. Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar os carinhos seus. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Eu sei que vou lhe perder nesta noite de despedida. Não precisa falar, dê-me um beijo de adeus. Siga e não olhe pra trás, eu vou lembrar dos carinhos seus. Eu sei que tudo que é bom dura pouco, minha querida. Bem, minha gente, agora eu vou me embora, eu vou se embora. Vamos deixar aqui um abraço bem apertado para todo mundo, ó. Beijão pras meninas e pros meus amigos. Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida. E até o nosso próximo encontro. É isso aí, quero ver você alegre, feliz, sempre assim, para que a vida se torne mais agradável e sua vida se torne mais bonita, viu? Tchau, gente! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.